Ficheiro 48, página 457, capítulo 25. Terça-feira, 5 de abril, a quarta-feira, 6 de abril. Paulo Roberto não tinha adormecido, mas estava tão absorto nos seus pensamentos que demorou um momento a reparar na mulher que, por volta das 11, descia a rua vinda dos lados da igreja de Hoogalied. Viu-a pelo retrovisor. Foi só quando ela passou debaixo de um candeeiro, a 70 metros de distância, que voltou a cabeça e reconheceu de imediato Miriam Vaux. Endireitou-se no assento. O seu primeiro impulso fora sair do carro, mas receou assustá-la. Era preferível esperar que chegasse à porta. No preciso instante em que tomara esta decisão, uma carrinha escura encostou ao passeio, junto de Vaux. Paulo Roberto viu horrorizado as portas laterais de correr abrirem-se e um homem, um autêntico colosso, incrivelmente grande, saltar para o chão e agarrá-la. A mulher foi apanhada completamente de surpresa. Tentou libertar-se, recuando, mas o homem prendeu-lhe os pulsos, sem dificuldade. Paulo Roberto ficou de queixo caído quando viu a perna direita de Miriam subir num rápido arco e acertar em cheio na cabeça do homem. O golpe pareceu não produzir qualquer efeito. Em vez disso, o gigante levantou a mão e acertou-lhe em cheio na cabeça. Paulo Roberto ouviu a pancada do sítio onde estava. Miriam caiu como se tivesse sido fulminada por um raio. O homem inclinou-se, agarrou-a e atirou-a para dentro da caixa da carrinha. Foi então que Paulo Roberto se recompôs e regressou à realidade. Saltou do carro e correu para a carrinha. Ao fim de meia dúzia de passos, compreendeu a inutilidade do gesto. A carrinha para onde Miriam Vaux fora atirada, como um saco de batatas, fizera a inversão de marcha e já se afastava pela rua abaixo, desaparecendo na direção da igreja de Hoogalied. Paulo deu meia volta e voltou a correr para o carro. Também ele fez a inversão de marcha. A carrinha tinha desaparecido quando chegou à esquina. Travou e olhou para a Hoogalietsgaten e então resolveu arriscar e virou à esquerda, em direção à Ornsgaten. Quando lá chegou, apanhou o sinal vermelho, mas como não havia trânsito, avançou até ao cruzamento e olhou em redor. As únicas luzes traseiras que viu estavam a virar em direção à Lilienholmsbrunn, na Langholmsgaten. Não conseguiu perceber se era a carrinha, mas era o único veículo à vista. Acelerou, mas foi detido pelo sinal vermelho na Langholmsgaten e teve de deixar passar o tráfego, vindo de Kungsholmen. Assim que pôde, acelerou a fundo, ignorando mais um sinal vermelho. Atravessou a Lilienholmsbrunn em alta velocidade e acelerou ainda mais, depois de passar Lilienholmen. Continuava a não saber se as luzes traseiras que viram eram da carrinha e não sabia se tinha virado pela Grondal ou para Harsta. Decidiu continuar em frente e voltou a pisar o acelerador. Ia a mais de 140, passando como uma seta pelo lento tráfego respeitador da lei, sem duvidar de que um daqueles condutores acabaria por tirar-lhe a matrícula. Quando chegou a Bredang, voltou a avistar o veículo. Aproximou-se até ficar a 50 metros e confirmou que era a carrinha. Abrandou para os 80 e deixou-se ficar cerca de 200 metros atrás. Só então começou a respirar normalmente. Miriam Vaux sentiu o sangue a escorrer-lhe pelo pescoço quando caiu no chão da carrinha. Estava a sangrar do nariz. A pancada fendera-lhe o lábio inferior e provavelmente partira-lhe a cana do nariz. O ataque apanhara-a completamente de surpresa e vencera a sua resistência em menos de um segundo. Sentiu a carrinha arrancar, mal o seu agressor fechou as portas de correr. Por um instante, quando o condutor fez a inversão de marcha, o monstro loiro perdeu o equilíbrio. Miriam firmou as ancas contra o chão e, quando o homem se voltou para ela, disparou um pontapé atingindo-o na cabeça. Chegou até a ver que o salto da bota deixara uma marca. Fora um pontapé que devia ter doído. O homem olhou para ela surpreendido e então sorriu. Jesus, que espécie de monstro é este? Tentou um novo pontapé, mas ele agarrou-lhe o tornozelo e torceu com tanta força que ela gritou de dor e teve de rolar sobre si mesma até ficar deitada de bruços. Então, o gigante debruçou-se e voltou a bater-lhe com a mão aberta na cabeça. Vu viu estrelas. Foi como ter sido atingida por uma marreta. O homem sentou-se em cima das costas dela. Tentou desalojá-lo, mas não conseguiu movê-lo um milímetro sequer. Ele puxou-lhe os braços para trás e algemou-lhe os pulsos. Estava em defesa. Subitamente foi invadida por um medo paralisante. Michael Blomqvist estava a passar pelo globo no regresso de Tireso. Passara a tarde e parte da noite a visitar mais 3 nomes da lista de Svensson, sem qualquer resultado. Encontrara homens em pânico que já tinham sido confrontados por Dag e estavam à espera de que o céu lhes caísse em cima da cabeça. Todos tinham suplicado, apelado à sua compreensão. Michael riscara os da sua lista privada de suspeitos. Pegou no telemóvel enquanto atravessava a Skanderudsbron e ligou para Erika. Ela não atendeu. Tentou Malin, a mesma coisa. Raios! Era tarde. Queria falar com alguém sobre aquilo. Perguntou a si mesmo se Paulo Roberto teria tido algum êxito com Miriam Vu e marcou o número dele. O telefone tocou 5 vezes até conseguir uma resposta. Paulo, viva! Daqui Michael Blomqvist. Estava a pensar. Blomqvist, estou numa carrinha com a Miriam. Não ouço o que diz. Será que a ligação está péssima? Não consigo ouvi-lo. Silêncio. Paulo Roberto praguejou. Ficou sem bateria quando ia a passar por Fitia. Premiu o botão ON e o visor acendeu-se. Marcou o número dos serviços de emergência. Mas mal eles atenderam, o telemóvel desligou-se. Merda! Tinha o carregador, que se podia ligar à tomada do isqueiro. Mas estava em casa, na mesa do vestíbulo. Atirou o telemóvel para o banco de passageiro e concentrou-se na tarefa de não perder de vista as luzes traseiras da carrinha. Estava a conduzir um BMW com o depósito cheio e não havia a mínima hipótese de aquela carrinha conseguir deixá-lo para trás. Mas não queria atrair atenções, de modo que aumentou a distância para algumas centenas de metros. Um gigante carregado de esteroides espanca uma rapariga mesmo nas minhas barbas. Deixa-me só pôr as mãos naquele cabrão. Se Erika Berger estivesse ali, ter-lhe-ia chamado uma atitude típica de cowboy macho. Paulo Roberto chamava-lhe irritação. Michael desceu a Lundagatan. O apartamento de Miriam Vu estava às escuras. Tentou ligar de novo para Paulo Roberto, mas recebeu a mensagem de que o assinante que desejava contactar não estava disponível. Praguejou entre dentes. Foi para casa, fez café e uma sanduíche. A viagem estava a demorar mais do que esperara. A carrinha foi até Södertälje e depois virou para o oeste, na E20, no sentido de Strängnäs. Logo a seguir a Nykvarn, virou à esquerda, seguindo por estradas secundárias através dos campos de Sörmland. Quanto mais estreitas e desertas as estradas, maior o perigo de ser visto pelos homens da carrinha. Levantou o pé e deixou-se ficar ainda mais para trás. Não conhecia bem a geografia local, mas, tanto quanto conseguia perceber, estavam a passar a oeste do lago Hingern. Perdeu a carrinha de vista e acelerou. Chegou a uma longa reta. A carrinha desaparecera. Havia pequenas estradas de ambos os lados. Tinha-os perdido. Doía-lhe o pescoço e a face, mas conseguira dominar o pânico de se sentir indefesa. O gigante loiro não tinha voltado a bater-lhe e ela conseguira sentar-se no chão da carrinha, apoiada ao assento do condutor. Tinha as mãos algemadas atrás das costas e um pedaço de fita adesiva a tapar-lhe a boca. A narina, entupida de sangue coagulado, tornava-lhe difícil respirar. Olhou para ele. Até ao momento, não dissera uma palavra e parecia ignorá-la por completo. Viu a marca que o salto da bota lhe deixara na cara. Fora um golpe que deveria ter causado sérios estragos. O monstro parecera nem sequer dar por isso. Era maciçamente constituído, a uma escala gigantesca. Tinha músculos que falavam de longas horas passadas no ginásio. Mas não era um culturista. Aqueles músculos pareciam completamente naturais. As mãos tinham o tamanho de frigideiras. A carrinha avançava aos solavancos por um caminho cheio de buracos. Miriam pensou que tinham seguido a E4 para sul durante muito tempo, até se meterem por estradas rurais. Sabia que, mesmo com as mãos livres, não teria a mais pequena hipótese contra aquele monstro. Malin Eriksson ligou para Mikkel pouco depois das 11, quando ele acabara de chegar a casa. Desculpe telefonar tão tarde, há horas que estou a tentar contactar-te, mas tu não atendeste o telemóvel. Tive-o desligado todo dia enquanto falava com alguns dos clientes. Descobri uma coisa que talvez seja interessante. Conta, o Bjurman. Pediste-me que investigasse o passado dele. E que encontraste? Nasceu em 1950 e começou a estudar direito em 1970. Licenciou-se em 76. Começou a trabalhar na Klang e Reiner em 78 e abriu o seu próprio escritório em 89. Uma das oficiosas que fez foi como estagiário num tribunal distrital por umas semanas em 76. Logo a seguir à licenciatura nesse ano, trabalhou 2 anos até 78 como advogado na sede da Polícia de Segurança Nacional. Interessante. Tentei descobrir que espécie de trabalho lá fazia. Não foi fácil. Mas uma das suas funções era tratar dos assuntos legais da SAPO. Trabalhava na imigração. E isso diz-nos que trabalhou lá, ao mesmo tempo que teu Bjork. O grande filho da mãe não me disse nada a respeito de ter sido colega do Bjurman. Paulo Roberto tinha-se deixado ficar tanto para trás, na tentativa de chamar o menos possível as atenções, que já por várias vezes deixara de ver a carrinha, mas acabara sempre por voltar a vislumbrar-lhe as luzes traseiras, até as perder de novo. Fora o que acontecera um minuto antes, o que significava que não podia estar muito longe. Fez inversão de marcha na estreita estrada e voltou para trás, conduzindo lentamente à procura de caminhos laterais. 150 metros mais à frente, avistou um cone de luz amarela através de uma abertura na cortina de árvores. Viu um trilho florestal do lado oposto da estrada e seguiu-o durante cerca de 20 metros. Então deu a volta, estacionando com a frente voltada para a saída, e saiu do carro sem se dar ao trabalho de trancar as portas. Correu de volta à estrada, atravessou-a e saltou uma vala. Desejou ter-se lembrado de levar a lanterna elétrica que tinha no porta-luvas, enquanto avançava por entre o mato e os ramos baixos. As árvores limitavam-se a uma estreita faixa ao longo da estrada. Pouco depois chegou a uma área ensaibrada e viu um grupo de edifícios escuros e baixos. Quando se aproximava, acendeu-se uma luz por cima do portão de um deles. Deixou-se cair de joelhos e ficou imóvel. Um segundo mais tarde, acenderam-se as luzes no interior do edifício. Parecia ser uma espécie de armazém, com cerca de 30 metros de comprimento e uma fila de janelas pequenas, situadas muito acima, num dos lados. O pátio estava cheio de contentores. E à sua direita viu um montacargas pintado de amarelo. Ao lado do montacargas estava um Volvo branco. Subitamente, à luz da lâmpada acesa por cima do portão, avistou a carrinha, parada a menos de 20 metros do ponto onde se encontrava agachado. O portão abriu-se e um homem loiro, de barriga saliente, saiu do armazém e acendeu um cigarro. Paulo viu-o recortado em contraluz e reparou que usava um rabo de cavalo. Manteve-se perfeitamente imóvel. Estava bem à vista, agachado no chão a menos de 20 metros do homem, que sem dúvida, ofuscado pelo clarão do isqueiro, não o viu. Então ouviu, e aparentemente o rabo do cavalo também, um grito, meio abafado, vindo do interior da carrinha. Quando o sujeito avançou para o veículo, Paulo aproveitou para se estender de bruços no chão. Ouviu as portas laterais abrirem-se e viu o gigante loiro saltar para o chão, inclinar-se para dentro da carrinha e tirar de lá Miriam Vu. Meteu-a debaixo de um braço, presa pela cintura, e segurou-a sem dificuldade, apesar de ela se debater furiosamente. Os dois homens trocaram algumas palavras, mas Paulo não conseguiu ouvir o que diziam. Em seguida, o rabo de cavalo abriu a porta do lado do condutor e subiu para a cabina. Ligou o motor e fez uma curva apertada no pátio. A luz dos faróis varreu o saibro, a poucos metros de Paulo Roberto. A carrinha afastou-se por um caminho de acesso e, pouco depois, o ruído do motor perdia-se à distância. Entretanto, o gigante loiro tinha levado Miriam Vu para dentro do armazém. Paulo Roberto viu, através da fila de pequenas janelas, a sombra dele deslocar-se pelo interior. Parecia encaminhar-se para o extremo mais afastado do edifício. Pôs-se cautelosamente de pé. Tinha as roupas úmidas. Sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por ter conseguido encontrar a carrinha e ter Miriam Vu ao seu alcance. Preocupação ao pensar no gigante que atirara de dentro do veículo como se ela fosse um saco de batatas. O mais sensato seria, certamente, retirar-se e chamar a polícia. Mas ficara sem bateria no telemóvel e fazia apenas uma ideia muito vaga de onde se encontrava. Nunca conseguiria dar indicações a outra pessoa para chegar até ali. E não sabia o que estava a acontecer à rapariga dentro do armazém. Contornou lentamente o edifício e descobriu que havia só uma porta. 2 minutos mais tarde, estava de volta ao sítio de onde partira e consciente de que tinha de tomar uma decisão. Não havia a mínima dúvida de que o gigante era o mau. Tinha raptado Miriam Vu. Não estava exatamente com medo. Tinha uma enorme confiança em si mesmo e sabia que numa luta conseguia dar pelo menos tanto como levar. A questão era saber se o loiro estava armado e se havia mais alguém com ele. Hesitou. Era pouco provável que houvesse mais alguém. O portão era suficientemente largo para permitir a passagem do montacargas amarelo. E tinha aberta num dos lados uma porta tamanho normal. Paulo Roberto aproximou-se, rodou a maçaneta e abriu-a. Entrou num vasto armazém, brilhantemente iluminado, cheio de materiais de construção, caixotes partidos e lixo. Miriam Vu sentia as lágrimas escorrerem-lhe pelas faces. Chorava mais de raiva do que de dor. Durante a viagem, o gigante tratara como se ela não existisse. Arrancara-lhe a fita da boca quando a carrinha parara. Pegara nela e levara-a para dentro, sem o mínimo esforço, e deixara-a cair no chão de cimento, ignorando totalmente os seus protestos. Quando olhara para ela, os olhos dele eram frios como gelo. Miriam Vu sabia que ia morrer naquele armazém. O homem voltou-lhe as costas. Dirigiu-se a uma mesa e abriu uma garrafa de água mineral que bebeu em longos tragos. Não lhe tinha amarrado as pernas e Miriam tentou pôr-se de pé. Ele voltou-se e sorriu. Estava mais perto da porta do que ela. Não tinha a mais pequena hipótese de fugir. Resignada, deixou-se cair de joelhos, furiosa consigo mesma. Raios-me partam se vou desistir sem luta. Pôs-se novamente de pé e cerrou os dentes. Vá lá, anda, merda de pote de banha. Sentia-se desajeitada e em desequilíbrio, com as mãos presas atrás das costas. Mas quando ele avançou, ela recuou, descrevendo um círculo à espreita de uma abertura. Com um movimento rapidíssimo, disparou-lhe um pontapé às costelas. Rodou sobre si mesma e voltou a atacar, tentando atingi-lo entre as pernas. acertou-lhe na anca. Recuou alguns passos e trocou de perna para o golpe seguinte. Com as mãos presas, não tinha equilíbrio suficiente para atingi-lo na cara, mas desferiu-lhe um violento pontapé no esterno. Ele estendeu a mão, agarrou-a pelo ombro, fê-la rodar e aplicou-lhe um único murro, nem sequer com muita força, nos rins. Miriam uivou de dor. Voltou a cair de joelhos. Ele bateu-lhe novamente com a mão aberta na cabeça e ela caiu no chão. Então, ele deu-lhe um pontapé no flanco. A violência da pancada cortou-lhe a respiração. Ouviu uma costela estalar. Paulo Roberto não viu nada do que estava a passar, mas ouviu Miriam Vu uivar de dor. Um grito agudo, estridente, imediatamente cortado. Olhou na direção do som e cerrou os dentes. Havia um espaço do outro lado de uma divisória. Atravessou silenciosamente o armazém e espreitou da ombreira da porta no preciso instante em que o homem fazia rolar o corpo de Miriam até deixá-la deitada de costas. O gigante saiu do campo de visão dele durante alguns segundos. Quando voltou, trazia uma motosserra que pousou no chão em frente dela. Paulo Roberto despiu o casaco. Quero resposta para uma simples pergunta, disse o loiro. Tinha uma voz estranhamente aguda, quase como se não tivesse ainda mudado, e falava com sotaque. Onde está a Lisbeth Salander? Não sei, respondeu Miriam, obviamente cheia de dores. Resposta errada. Tens mais uma oportunidade antes de eu pôr esta coisa a trabalhar. Acocorou-se e deu uma palmadinha na motosserra. Onde está escondida a Lisbeth Salander? Miriam abanou a cabeça. Quando o loiro estendeu a mão para a motosserra, Paulo Roberto avançou decididamente 3 passos e disparou-lhe um gancho de direita aos rins. Paulo Roberto não se tornara um pugilista de fama mundial por ser meigo no ringue. Ao longo da sua carreira profissional, travara 33 combates e vencera 28. Quando batia em alguém com toda a força que tinha, esperava que o seu adversário caísse e desse sinais de dor. Daquela vez, porém, fora como se tivesse esmurrado uma parede de cimento. Nunca experimentara nada parecido durante os seus anos como pugilista. Olhou, estupefacto, para o colosso que estava à sua frente. O homem voltou-se e olhou para ele com uma expressão igualmente espantada. — Que tal meter-te com alguém do teu tamanho? — disse Paulo Roberto. Lançou uma rápida série de esquerda a direita a esquerda ao tronco, empenhando-se a sério. Foram golpes pesados. O único efeito foi o gigante recuar meio passo, mais de surpresa do que em resultado dos impactos. E então sorriu. — És o Paulo Roberto — disse. Paulo Roberto imobilizou-se espantado. Acabava de acertar 4 murros que deviam ter atirado o gigante ao tapete e tê-lo levado a ele a caminho do seu canto, enquanto o árbitro contava até 10. Mas os seus golpes não tinham aparentemente tido qualquer efeito. Santo Deus, isto não é normal. Então viu como que em câmara lenta o homem lançar um gancho de esquerda na sua direção. Lento, muito denunciado. Teve tempo de esquivar-se, mas o golpe apanhou-o de raspão no ombro. Foi como ter sido atingido por uma barra de ferro. Paulo Roberto recuou 2 passos, redobrando o respeito pelo seu adversário. Há aqui qualquer coisa que não é normal. Ninguém consegue bater com tanta força. Blocou automaticamente um novo gancho de esquerda com o antebraço e sentiu no mesmo instante uma dor aguda. Não conseguiu bloquear o gancho de direita que surgiu do nada e o apanhou em cheio na testa. Foi atirado para trás, recuando aos tropeções para o outro lado da porta. Caiu em cima de um monte de paletas de madeira e sacudiu a cabeça. Sentiu o sangue escorrer-lhe pela cara. Abriu-me sobrolho. Vou ter de ser cozido outra vez. No instante seguinte, o gigante surgiu à sua frente, E Paulo Roberto torceu-se instintivamente para um lado. Escapou por uma unha negra a outro golpe demolidor daqueles punhos monstruosos. Recuou rapidamente 3 ou 4 passos e levantou os braços numa posição defensiva. Estava abalado. O gigante observava-o com uma expressão curiosa, quase divertida. E então adotou a mesma posição de defesa. Este tipo pratica boxe. Começaram a rodar à volta um do outro, lentamente.